Dia 19, Zacarias. Acredite no que você não pode ver. Voltem a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias 9, verso 12. Deus diz: se você pudesse ver agora mesmo o que está acontecendo no mundo invisível, estaria repleto de esperança. Você deve confiar em mim, seja lá qual for o sabor da glória que eu escolher fornecer nessa vida, pois você deve continuar a construir o templo. Você se tornou um prisioneiro da esperança, a esperança de que eu forneço um refúgio para uma alma cansada, vazia e perturbada ao meu plano. Por trás de sentimentos difíceis, a esperança encoraja ao dar a você uma razão para perseverar com a alegria da expectativa. A felicidade depende da bênção presente que eu não garanto. A alegria depende da esperança futura que eu garanto. Não espere se sentir bem. Pode ser que você se sinta e pode ser que não. Meu trabalho de esperança atinge o centro de sua alma para fortalecer o seu caráter e aprofundar a sua resolução em qualquer circunstância da vida. Eu avisei previamente que meu filho viria, que ele seria odiado e morto, que o que seus agressores representavam para o mal, eu representava para o bem, que eu abriria os olhos daqueles que convidei para a festa, para perceberem o que eles fizeram ao matar meu filho, que eu os veria desolados, mas ofereceria uma fonte de purificação, que eu então colocaria o meu filho no trono deste mundo, e tudo seria como deve ser. Viva em esperança. Dedique um momento para orar. Pai, eu rogo, conceda-me uma visão. Ajude-me a viver com fé, aguardando ansiosamente um dia melhor por vir, enquanto aproveito as bênçãos que o Senhor escolhe conceder agora. Que minha esperança seja definida pelo trabalho interno que o Senhor faz comigo, em vez da mudança externa de minhas circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém.